umas jornadas internas que acaba por ser uma reunião de trabalho. É mais uma reunião de trabalho do que umas jornadas internas. Quer dizer, nós aproveitamos este momento para estar mais próximo dos clientes e para fazer uma gestão conhecendo de facto aquilo que se passa em cada uma das praças onde o banco está presente. Portanto, aproveitamos para vir, estar, visitar clientes com os nossos colaboradores, fazer jornadas de trabalho sobre alguns períodos, produtos específicos, como foi o caso do Trade Finance, nomeadamente para tentar ajudar mais as empresas exportadoras e com algum conhecimento na área da exportação, e depois fazemos uma jornada mais alargada. O propósito é, de facto, conhecermos melhor as praças, os clientes e darmos a conhecer melhor o próprio banco. O Madeira atravessou também uma crise interna. Neste momento, a situação está a evoluir favoravelmente? A crise faz parte das organizações e da nossa vida, quer dizer, um crescimento nunca é um crescimento homogéneo. O país atravessou uma crise muito forte. O milénio começou a crise mais cedo por um tema na altura de sucessão, da transição de liderança. Preparou-se cedo para a crise, adaptou-se muito bem e o banco hoje está recuperado e preparado para os novos tempos. Quer dizer, nós hoje estamos em condições de prestar o apoio às empresas portuguesas como provavelmente nenhum outro banco privado em Portugal está. O problema financeiro grego está em cima da mesa, o milénio também pode ter algumas consequências desse problema? O milénio terá, como qualquer outro banco, porque nós já não temos, e saímos da Grécia, portanto a nossa exposição à Grécia é inexistente. Tínhamos uma operação, saímos pela degradação da situação na Grécia e, portanto, hoje sofremos, como sofrerão todos os portugueses e todas as empresas, se a situação na economia europeia se degradar. Quanto ao resto, o banco em si não tem nenhuma razão para estar mais preocupado do que você ou eu na nossa vida pessoal relativamente àquilo que se está a passar na Grécia. O tecido económico está em recuperação, o Milénio acompanha também essa recuperação? O Milénio tenta apoiar as empresas para essa recuperação. A saúde do banco depende da saúde das empresas. O nosso ativo são as empresas. Portanto, o ativo do banco é a qualidade do nosso crédito. A qualidade do nosso crédito depende da saúde e do sucesso das empresas. E, portanto, se nós formos capazes de apoiar as empresas, o banco estará de boa saúde. Se não formos capazes de apoiar as empresas, se as empresas não tiverem sucesso, o banco não pode ter sucesso. A curto prazo, a médio prazo, é um banco de sucesso? Será um banco de sucesso? O Milénio é uma história de sucesso. E, portanto, tem, como qualquer pessoa, qualquer organização, momentos melhores e momentos piores. Vivemos, e faz parte do pretérito, momentos piores. O futuro é um futuro em que nós acreditamos, há um compromisso muito forte dos colaboradores do banco e de toda a organização, e acho que os próprios clientes hoje reconhecem que podem contar com o Milénio. Sendo um meio concorrente, um mundo concorrente, como é que analisa a concorrência interna em Portugal das outras entidades bancárias? A concorrência é sempre muito positiva, porque obriga-nos a ser mais ágeis e a não ficarmos à sombra. E, portanto, vejo bem e vejo com entusiasmo quando a concorrência nos obriga a nós a fazer melhor. E, portanto, disso beneficia os clientes e beneficia também o futuro da instituição. Portanto, vejo com entusiasmo que a concorrência esteja, e alguns bancos em Portugal são bancos também que estão com capacidade de apoiar a economia. Estão receptivos a parcerias, neste caso estes encontros vão servir também para protocolar algumas parcerias e essa estratégia que é uma estratégia já concretizada e do futuro também para o banco. A estratégia de parcerias é muito importante porque é muito mais fácil evoluir com alguém do que sozinhos e, portanto, nós tentamos encontrar os parceiros certos para poder levar para a frente o investimento e apoiar o investimento. Essas entidades com quem estabelecemos parcerias têm um conhecimento próximo das suas comunidades e dos seus associados e nós temos um conhecimento financeiro, portanto, há aqui o win-win situation, portanto, qualquer uma das partes beneficia com este estabelecimento de parcerias.